Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. Desde 2009, caros ouvintes, com vocês diariamente de segunda a sexta-feira, levando o estudo dos temas esotéricos espiritualistas, falando do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, sempre sobre os auspícios e com o patrocínio dos nossos simpatizantes e associados da loja esotérica virtual, a quem nós não cansamos de agradecer o apoio moral, o apoio financeiro, o apoio material e principalmente, caros ouvintes, a audiência, o prestígio de vocês, para o qual esse programa realmente foi totalmente projetado, desenvolvido para suprir ouvintes dentro do nosso país, a mensagem dos mestres da grande fraternidade, da boa lei, da verdadeira doutrina que vem do Oriente, para que ela não fique realmente sem o devido testemunho nas nossas noites. E a nossa rádio Esotérica FM está servindo muito bem a esta causa, caros ouvintes, e agradecemos muitíssimo o prestígio de todos vocês. E nessa fase do nosso programa, nós estamos levando para vocês o estudo das frases, os excertos, as meditações das cartas dos mestres de sabedoria da Grande Fraternidade Branca, editadas em um pequeno livrinho de bolso, exatamente com esse nome, que atualmente está sendo publicado no Brasil pela editora Teosófica e está à disposição para vocês adquirirem lá na seção de livraria da loja esotérica virtual. Mas a maioria das frases que nós lemos aqui para vocês e comentamos também estão disponíveis gratuitamente para vocês lerem, separadas pelos dois mestres que mais escreveram estas cartas, que foram os mestres Moria e o mestre Kutumi. Acessem a página inicial da loja esotérica virtual e vocês vão encontrar também este material, que são 365 frases, ouvintes, divididas pelos dias do ano e pelos meses do ano. A cada mês foi atribuída uma grande qualidade, um grande atributo. E nós estamos chegando exatamente no dia de hoje para falarmos do atributo do mês de outubro, que é a autoconfiança, caros ouvintes. Uma das mais importantes características, não só no caminho espiritual, mas no nosso dia a dia. As frases aqui desses tópicos são bem curtas, mas com certeza ensejarão a nossa reflexão, e nós recomendamos aos nossos ouvintes a sua reflexão, a sua ponderação sobre esses temas, sempre ressaltando, ouvintes, que nós estamos aqui trabalhando sobre a égide da liberdade de pensamento. Nós estamos aqui oferecendo este material, esta cultura, ouvintes, para que ela possa contribuir de alguma forma para que os nossos irmãos, irmãs, simpatizantes, associados e você que está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, está chegando um pouquinho atrasado, já estamos no programa 230 e tantos já, mas estamos aqui sempre, ouvintes, à disposição para auxiliar a evolução daqueles que nos acompanham. E este capítulo tem uma frase do mestre Kutumi, muito importante para a nossa reflexão. Vamos lê-la e vamos refletir ao seu respeito sobre a autoconfiança dentro do aspecto espiritual. Ouvintes, o mestre Kutumi prefacia esse capítulo dizendo o seguinte: forçai quaisquer dos mestres que escolherdes. Executai boas ações em seu nome e por amor à humanidade. Sede puro e resoluto na senda da retidão, tal como se acha exposto em nossas regras. Sede honesto e desinteressado. Esquecei vosso eu para vos lembrardes do bem de outrem, e tereis forçado esse mestre a aceitar-vos. O mestre Kutum. É essa a primeira frase, ouvintes, que abre esse tópico da autoconfiança. E para nossa felicidade, o mestre Kutum nessa frase sintetiza praticamente todo o trabalho que nós fizemos aqui, levando para vocês, ouvintes, os estudos do livro Os Mestres e a Senda, de Charles Webster Leadbeater, e Aos Pés do Mestre, que foi escrito por Jiddu Krishnamurti, com o pseudônimo de Alcione. Então, dentro da senda espiritual, como é compreendida pelos orientais, ouvintes, sempre há a figura do guru, a figura do mestre, do instrutor, ouvintes, que indica o caminho. A palavra guru, ouvintes, significa exatamente isso. E, por assim dizer, ouvintes, nesta cultura, não é o mestre, ouvintes, que se aproxima do discípulo, mas sim é o discípulo que deve se aproximar do mestre e deve escolher, como indica aqui o mestre Kutum, um mestre, um guru, para que ele possa se associar com ele e então ter uma relação muito profunda para com esse. Então, isso, ouvintes, demanda, obviamente, uma autoconfiança, uma força de vontade, e o mestre Kutum exatamente indica aqui que nós devemos forçar então esse contato, ouvintes, e obviamente que esse forçar é no sentido da vontade, não é um movimento naturalmente nem violento, nem inconveniente, porque essa forçação, ouvintes, entre aspas, na verdade se dá quando o discípulo, ou aquele que ainda é, na verdade, um aspirante, um dia ele virá a ser discípulo do mestre. O aspirante, ouvintes, precisa então, após ter refletido nas suas energias, qual é o seu raio, qual é que é a sua característica, ele então escolhe, seleciona aquele mestre e ele deve começar a praticar boas ações em nome do mestre, sempre visando, ouvintes, o benefício da humanidade. E como nós já explicamos extensamente aqui em outros programas, nesta senda, ouvintes, do chamado retorno espiritual, o progresso, ao contrário do que nas fases iniciais da nossa evolução, se dá não pela manifestação, pelo engrandecimento do nosso eu mortal, nosso eu pessoal. Não é através da aquisição de posses, de conhecimentos, de títulos, de poder pessoal, ouvintes, mas sim o progresso nesta senda, ouvintes, se dá através da doação. É a verdadeira imitação da divindade. Assim como o sol diariamente irradia a sua força, a sua luz, o seu calor para todos os cantos do seu sistema solar, atingindo indistintamente, ouvintes, todos os pontos desse sistema, então o aprendiz, ouvintes, precisa começar a imitar a Deus, a divindade, começando também a brilhar na medida do possível, tentando iluminar, ouvintes, tentando facilitar, tentando levantar, erguer o seu semelhante, não mais pensando em si mesmo. É óbvio que ninguém vai ficar sem o seu eu, sem a sua personalidade. Ninguém vai virar um fanático religioso e ficar com uma vareta de incenso sentado na esquina esperando a meditação, ouvintes. Mas sim, os mestres esperam ações. E nós vamos ver mais adiante nas frases que são as ações, ouvintes, que levam uma pessoa até os mestres. E, obviamente, que esses discípulos precisam ser aqui como indicados pelo mestre Kutumi, honestos e desinteressados, esquecidos do seu próprio eu e lembrando sempre do bem do nosso semelhante, ouvintes. E assim, é desta forma, ouvintes, que se cumpre aquela famosa frase já um tanto desgastada, mas que é a mais real possível, ouvintes. Eu posso certificar a vocês. Quando o discípulo está pronto, o mestre realmente aparece. E nunca antes. Mas vamos continuar aqui, ouvintes, o nosso estudo sobre as frases dos mestres acerca da autoconfiança, ouvintes. Agora com uma frase do mestre Moria, que nos diz o seguinte: a vereda da vida terrena conduz a muitos conflitos e provas. Porém, aquele que nada faz para vencê-las jamais pode esperar triunfo algum. É, ouvintes, o mestre Moria nos dizendo algo que, obviamente, cada um de nós já constatou. Esse mundo que nós habitamos, ouvintes, o mundo tridimensional da matéria, é um mundo que nos oferece resistências, nos oferece dificuldades, nos coloca em situações, ouvintes, que, obviamente, nós gostaríamos muitíssimo de evitar. Mas, obviamente, que evitar esse mundo é impossível. E como a doutrina dos mestres nos explica, caros ouvintes, como nós lemos em A Doutrina Secreta, que nós jamais vamos nos cansar de dizer aqui no nosso programa, aqueles que quiserem realmente conhecer o verdadeiro pensamento dos mestres da Fraternidade Branca, da corrente oriental da fraternidade, devem buscar no livro A Doutrina Secreta, ouvintes, de Madame Helena Petrovna Blavatsky. Lá está estabelecido, ouvintes, um princípio fundamental de que todas as chispas divinas emanadas do centro do coração da divindade que preside este sistema solar, ouvintes, todas e todos nós, que na verdade somos em essência, precisamos peregrinar pela matéria e precisamos em algum momento atingir esta condição de homem, de ser humano. Não há, caros ouvintes, como fugir desta condição. Então nós nos encontramos exatamente nesse ponto e nós estamos submetidos, como diz o mestre, a muitos e muitos conflitos e provações. E nós precisamos, então, ouvintes, desenvolver a chamada autoconfiança. Nós precisamos encontrar a fonte, ouvintes, da força que vai nos levar adiante nesse nosso trabalho. E essa força, ouvintes, não vem de fora. Essa força não vem de nenhum objeto, não vem de nenhum livro, não vem de nenhum cerimonial, não vem de nenhuma fonte que está fora de nós, mas sim vem de dentro. Ela já foi implantada em nós e já foi emanada junto conosco do coração de Deus, que é a vontade divina, ouvintes, o Atma, todo brilhante, o poder espiritual que foi conferido a cada ser humano e que nós, infelizmente, só aprendemos verdadeiramente até o dia de hoje a expressar no mundo na forma do desejo. Nós já falamos várias vezes aqui sobre isso. Parece que nós somos aquele pianista que só sabe digitar uma única tecla, ouvintes, mas precisamos realmente bater nessa tecla de novo aqui. Os nossos desejos, ouvintes, que nós lançamos para os objetos externos, que nos iludem e nos enganam, pois nós achamos que neles está a satisfação, que neles está a felicidade, na verdade é a forma que nós encontramos para perceber o poder divino que está em nós. No dia, ouvintes, que nós voltarmos para dentro, esta força que nos leva para os objetos, este desejo de ter coisas, de estar com pessoas, de viver experiências, de ter aventuras, de estar no mundo, caros ouvintes, quando este apego, ouvintes, esta verdadeira apreensão que nós temos em ter as coisas do mundo e beber o mundo, comer o mundo, dormir com o mundo, caros ouvintes, toda esta força que nós enviamos para fora, um dia nós aprenderemos a reverter para dentro. E aí, ouvintes, nós com certeza nos surpreenderemos, pois aí, ouvintes, estará a verdadeira fonte da autoconfiança. Como nos diz aqui o Mestre Kutumi na próxima frase, quando ele nos diz: deveis primeiro ajudar-vos a vós próprios, e, quando fizerdes, outro auxílio breve se seguirá. Isso, ouvintes, é o complemento daquela frase inicial do nosso estudo de hoje. Pois, para poder, ouvintes, auxiliar o nosso semelhante, primeiro, nós precisamos estar de pé, precisamos estar firmes, fortes, nós precisamos ter conteúdo, precisamos ter energia para poder doar, para poder servir. Então, obviamente, que o nosso autodesenvolvimento nunca, caros ouvintes, deve ser abandonado também. Nós devemos primeiro visualizar, ouvintes, o nosso desenvolvimento. Exatamente quando nós volvemos esta energia do desejo para dentro e nós descobrimos a força, ouvintes, para tirar, ouvintes, as rochas das catacumbas do nosso ser interno, ouvintes, aonde está o nosso tesouro espiritual. Então, ouvintes, nós descobriremos realmente a fonte da autoconfiança que está com certeza dentro de nós. E quando, ouvintes, nós tivermos nos aperfeiçoado para poder servir ao nosso próximo, servir à nossa família, servir aos nossos irmãos, seres humanos e, se pudermos, até outros reinos da natureza, ouvintes, também outras energias serão somadas, ouvintes, ao nosso trabalho. Pois, se há, caros ouvintes, uma coisa verdadeiramente esotérica, verdadeiramente oculta, que nós podemos transmitir a vocês, é o conhecimento, é o conceito de que cada um de nós, ouvintes, na verdade, é o conduto, é o canal das energias divinas, das energias cósmicas. Nenhum ser humano, ouvintes, na verdade, nenhum ser do universo possui qualquer energia própria. Todos nós, ouvintes, somos canais para as poderosíssimas correntes energéticas do universo. Então, aquele que se põe, ouvintes, na marcha do serviço para o seu semelhante, acaba, ouvintes, descobrindo o cabedal de uma força muito maior do que ele mesmo. Descobre, ouvintes, que forças universais estão ao nosso dispor. Mas também nós precisamos nos acostumar a tratar com essas energias. Porque muitas vezes, principalmente nos primeiros passos, nós descobrimos essa força e ficamos, de certa forma, viciados nela, e muitos confundem como se essa força fosse realmente sua, e não fica, obviamente, não desenvolve aquilo que é chamado contentamento, pois essa energia pode passar através de nós, e naquele momento, ouvintes, nós ficamos realmente totalmente energizados, ficamos potencializados, e obviamente um prazer, uma satisfação enormes são sentidos. Mas quando a energia sai, ouvintes, então muitas pessoas podem até cair na tristeza, na depressão. Então a pessoa oscila em altos e baixos. E não deve ser assim, ouvintes. Nós devemos estar tranquilos, estar contentes, tanto quando nós estamos sendo canais dessa força, quando nós estivermos apenas tranquilamente esperando o melhor momento para atuar. Então, não devemos, e isso acontece muito com os artistas, com as pessoas criativas, que atraem para dentro de si as forças cósmicas, e no momento da criação, elas ficam cheias de energia. E quando aquela energia sai, ouvintes, então essas pessoas se sentem tristes, deprimidas, muitas até caem nos vícios, nas drogas, na perdição, ouvintes, e isso realmente não é o comportamento correto, porque com certeza elas não foram instruídas. É para isso, ouvintes, que existe um mestre, para ensinar o discípulo, não só nas boas horas, mas principalmente para ensinar como caminhar nos momentos difíceis. Mas, mais uma frase aqui dos mestres, ouvintes. Uma curtíssima frase do mestre Serapis, que nos diz: tenta, procura e acharás. Pede e ser-te-á dado. Praticamente, parafraseando, ouvintes, a famosa passagem bíblica de Jesus, os mestres sempre, ouvintes, recomendam aqueles que estão caminhando tentar, ouvintes, o progresso, se colocar a caminho, ouvintes, da nossa evolução, jamais desistir, jamais, ouvintes, se entregar às dificuldades, por maiores que elas sejam, porque o verdadeiro ocultista sabe que tudo o que acontece sempre, ouvintes, é a colheita das ações que nós semeamos. Então, finalizando aqui o nosso primeiro bloco de hoje, ouvintes, vamos a mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: eu posso aproximar-me de vós, porém deveis atrair-me mediante um coração purificado e uma vontade gradualmente desenvolvida. Como a agulha imantada, o adepto, o mestre, segue as suas atrações. Caros ouvintes, o mestre Kutumi estabelecendo exatamente aquela condição que nós mencionamos. Pois o discípulo, ouvintes, que se purifica, e eu já falo discípulo como se as pessoas já pudessem ser discípulos, na verdade são os aspirantes, ouvintes, os neófitos. Quando o neófito, o aspirante, se purifica, quando ele se põe a caminho, quando ele se põe a serviço, ouvintes, então magneticamente ele começa a atrair forças cósmicas, ouvintes, para auxiliá-lo. É, caros ouvintes, aquele famoso adágio de que o universo começa a conspirar em auxílio da pessoa, em todos os sentidos. E os mestres também, ouvintes, se movimentam, se comportam de acordo com esta lei fundamental da atração e da repulsão, ouvintes. Fez muito sucesso aí no mercado editorial a lei da atração, que está sendo apresentado como uma maneira de se obter as coisas do mundo, ouvintes, mas verdadeiramente a lei da atração, a lei da repulsão, na verdade são um aspecto da famosa lei do karma. Pois karma, ouvintes, é ação. E a ação corresponde sempre, a cada ação corresponde uma reação. E se o indivíduo se purifica, se o indivíduo serve os seus semelhantes, se o indivíduo se prepara e se ele coloca o seu coração, ouvintes, a serviço de um adepto, de um mestre, então com certeza, ouvintes, ele estará entrando em contato com ele. Não que o mestre vá aparecer, ouvintes, do lado da sua cama quando vocês estiverem deitados ou do lado da cadeira aí onde vocês façam meditações, ouvintes, mas sim é no nível da alma, ouvintes, é no nível interno do nosso eu superior. Nós sempre, ouvintes, ao pensar, ao fazer a imagem do mestre na nossa mente, ao invocá-lo na nossa meditação, a nossa alma, ouvintes, o nosso eu superior, ele se dirige ao mestre. Nos planos espirituais, pensar em alguém, mencionar o nome de alguém, ouvintes, é estar com esse alguém. É por isso, ouvintes, que é muitíssimo importante manter na nossa consciência a imagem dos mestres, as frases dos mestres, o que eles dizem, as suas instruções, e sempre retornar a estas frases, a esses pensamentos e a imagem de um ser aperfeiçoado, a imagem de um homem, de uma mulher que atingiram a mais elevada estatura da humanidade, do ser humano. Pois é isso, ouvintes, que nós um dia nos tornaremos. E quando vocês chegarem lá, ouvintes, nesse ponto realmente áureo da evolução, quem sabe nós poderemos nos lembrar que um dia nós estivemos juntos aqui nesse pequeno, nesse humilde programa, estudando, ouvintes, essas virtudes, esses conhecimentos e esta sabedoria. Muito obrigado, ouvintes, aí pela participação, pois está terminando nesse momento o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Vamos fazer aquele intervalinho, vou refrescar aqui a minha garganta, enquanto vocês ficam aí com o famoso convite da Levir, a loja esotérica virtual, chamando, convocando vocês, ouvintes, para estarem junto conosco nessa caminhada. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre muitíssimo grato pela presença, audiência dos nossos mais antigos associados e simpatizantes da Levir. E a você, caro ouvinte, querido e querida ouvinte, que estão realmente integrando o nosso trabalho mais recentemente. Sejam sempre bem-vindos a esse trabalho que não termina nunca, ouvintes. É o trabalho do aperfeiçoamento, do conhecimento, da nossa sabedoria. E nós estamos aqui a serviço da sua evolução. Agradecendo também aqueles que nos ouve não só ao vivo, como nós temos o prazer de estar com vocês diariamente aqui ao vivo, mas também a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, na sessão de áudio da loja esotérica virtual, que transmite diariamente no mínimo umas 500 ou 600 conferências para nossa felicidade. Sabemos que que a Levir é muito útil àqueles que estão em locais mais remotos do nosso país, onde esse conhecimento não é tão ventilado, tão veiculado. Nós completamos, ouvintes, essa conexão com vocês, levando a palavra dos mestres, levando o conhecimento das idades, a verdadeira religião, sabedoria, ouvintes, para facilitar de alguma forma, ouvintes, o caminho de vocês. Então, ouvintes, vamos dando prosseguimento ao nosso estudo das meditações, dos excertos das cartas dos mestres. Estamos aqui falando da grande qualidade que foi atribuída nesse estudo ao mês de outubro, que é a autoconfiança, ouvintes. Então vamos a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que vai dando início ao nosso segundo bloco de hoje. E ele nos diz o seguinte: nós não exigimos mente passiva. Muito importante, ouvintes, marquem bem isso na mente de vocês. Nós não exigimos mente passiva. Ao contrário, procuramos aqueles mais ativos, que podem somar 2 + 2, desde que estejam no rumo certo. É isso, ouvintes, que os mestres, os verdadeiros mestres, ouvintes, estejam certos disso. É assim que eles se direcionam. Eles não querem, ouvintes, zumbis, pessoas que fiquem simplesmente orando para os mestres, acendendo velas para os mestres, que fiquem recitando mantras, ouvintes, ou fazendo mudras, ou fazendo posições de yoga, simplesmente pensando nos mestres, simplesmente adorando os mestres. É óbvio que isso pode ser feito. É óbvio, ouvintes, que é muito útil ser devocional, lançar o nosso amor para o alto, para cima, para Deus e para a personalidade, para a figura do mestre. Mas o que os mestres realmente precisam são de pessoas ativas, ouvintes, ativas no seu auto aperfeiçoamento, ativas no sentido do serviço ao mundo. E obviamente que a passividade é, ouvintes, inimiga disso que os mestres necessitam. Como nós temos repetido muito aqui no nosso programa, ouvintes, existem sempre aqueles dois tipos de pessoas: aquelas que acreditam em tudo e aquelas que não acreditam em nada. Então nós podemos fazer aqui uma paráfrase desse princípio e dizer: tem aquelas pessoas que fazem muito, ouvintes, e tem aquelas que não fazem rigorosamente nada. E obviamente que não se fazendo nada, ouvintes, não se vai a lugar nenhum. Como diz o mestre aqui, é mais importante aquela pessoa que saiba agir, que saiba somar 2 + 2, ouvintes, e fazer alguma coisa, mas no sentido certo. E o sentido certo, ouvintes, é sempre no sentido de melhorar as condições humanas. Então, qualquer pessoa, em qualquer ambiente do mundo, ouvintes, pode ser útil a esta causa. Melhorando-se a si mesmo, melhorando o seu ambiente, tratando bem dos seus familiares, das coisas da sua família, no seu trabalho, ouvinte, na sua comunidade, no seu município, no seu estado, no seu país, e se puder até para o planeta todo, ouvintes, sendo verdadeiramente ecológico, não só no sentido ambiental, mas também no sentido espiritual, ouvintes, pois em qualquer lugar, mesmo que vocês estejam encarcerados, ouvintes, pela doença, pela restrição qualquer que seja que muitas vezes acomete o ser humano, mas enquanto vocês tiverem a sua consciência, ouvintes, vocês estão na posse da coisa mais poderosa do mundo, que é a mente humana. E através dela, vocês podem gerar vibrações, emoções, pensamentos. Vocês podem abençoar o seu próximo. Vocês podem atrair boas coisas, o melhor para vocês e o melhor para o mundo. Então, ouvintes, vamos caminhar e vamos sempre, ouvintes, evoluir. E mais uma do Mestre Kutumi aqui. Temos uma só palavra para todos os aspirantes. E aqui, ouvintes, com letras maiúsculas. Tentai. Tentar, ouvintes, o caminho, pois realmente ele não é fácil. Pois o ser humano, caros ouvintes, como todas as coisas do universo, tendem à inércia. Cada um de nós tende a ficar exatamente na condição que nós estamos. Então nós devemos, obviamente, tentar vencer essa inércia. Tentar evoluir, tentar se melhorar. E aqueles que puderem, ouvintes, que tiverem condições, tentar, ouvintes, acelerar a evolução espiritual. Pois, se existe uma coisa verdadeiramente, ouvintes, espiritual que nós podemos fazer, é acelerar o nosso progresso. Pois há pessoas que tentam pisar no freio, né? E isso, obviamente, nós não recomendamos. Porque para trás na evolução ninguém vai, ouvintes. No carro da evolução, no câmbio desse veículo que nós podemos chamar de evolução, não existe marcha ré, caros ouvintes. Por pior que a pessoa seja, por pior que sejam seus atos, para trás ninguém vai. A única coisa que a pessoa pode realmente fazer para atrapalhar a sua evolução é ficar parado no lugar, ou ficar criando situações que pioram as suas condições, lançando mais pedras, mais obstáculos no seu caminho. Então vamos fazer o contrário, ouvintes. Vamos fazer como diz aqui o mestre Serapis, ouvintes, que diz o seguinte: semeai grãos sadios, escolhei o solo e o futuro vos recompensará com inesperadas colheitas. É outra paráfrase, ouvintes, daquela passagem, daquele adágio bíblico. Aquilo que o homem semear, isto ele colherá. E isso, ouvintes, nada mais é do que o enunciado cristão da lei do karma. E então nós precisamos aprender a trabalhar com esse enunciado, ouvintes. Se aquilo que nós semeamos é isso que nós colhemos, ouvintes, mas devemos saber, ouvintes, que a energia que retorna pode ser multiplicada, ouvintes, se ela for útil para alguém. Se nós fizermos coisas que ajudam o nosso semelhante, se nós ajudarmos a tirar as pessoas das trevas, a tirá-las do sofrimento, da infelicidade, da tristeza, ouvintes, nós traremos, ouvintes, colheitas que, obviamente, serão mais abundantes do que nós podemos, obviamente, prever. Então, o mestre, obviamente, nos indica. E o mestre Hilarion, ouvintes, que há poucas frases dele neste livro, ele também vai junto com o mestre Kutumi, dizendo aqui o seguinte, simplesmente repetindo a frase do grande Mahashoan: tentai, tentai, tentai. Três vezes, ouvintes, o mestre Hilarion enviou esta frase para um de seus discípulos. Tentar sobre todas as coisas, ouvintes, e obviamente é preciso ter autoconfiança. E aí, ouvintes, acho que é o momento de nós discutirmos uma coisa muito importante nesse aspecto. Uma coisa é autoconfiança, ouvintes, que esse auto é escrito com U, né? Autoconfiança no sentido de confiança pessoal. Mas, infelizmente, tem pessoas que confundem a autoconfiança com a U, com a alta confiança, ouvintes, com a L, alta, de elevada confiança. E isso não é simplesmente, ouvintes, uma filigrana idiomática, mas é uma questão de postura, pois obviamente existem perigos nesse processo. E o grande perigo que pode rondar uma pessoa que tenta desenvolver a sua confiança é aquilo, ouvintes, que de certa forma é descrito pelos especialistas como a inflação do eu. Nós temos aí na economia a inflação, ou seja, os preços começam a subir. Parece que é isso que está acontecendo, inclusive, na economia brasileira, voltando àqueles infelizes tempos que muitos dos nossos ouvintes podem ter vivido, onde diariamente no Brasil nós tínhamos 1, 2% diariamente de inflação. Mas saibam, ouvintes, que a inflação não é só na economia. A pessoa também pode sofrer uma inflação do eu quando ela começa a se enganar, ouvintes, sobre os poderes que ela tem. Porque normalmente são poderes que ela não tem. E essa inflação, ouvintes, ela acontece muitas vezes quando o indivíduo ingressa nesse meio da evolução espiritual, começa a ler os livros da sabedoria, livros que falam da clarividência, que falam dos planos espirituais, dos corpos invisíveis, que falam dos mestres de sabedoria, dos seus poderes, da sua sabedoria, e o indivíduo, ouvintes, lendo aquilo tudo, ele começa a criar, até inconscientemente, uma ilusão de que ele também está envolvido com esses poderes, ou o que é pior, que ele acha também que tem aqueles poderes. Há pessoas que desse ponto começam a fazer alguma prática mágica, começam a aprender algumas coisas com pessoas que obviamente não são mestres, porque a magia, ela é uma técnica, caros ouvintes, ela pode ser aprendida sem a devida ética, e fazendo então essa magia, obtendo alguns resultados, lamentavelmente há pessoas que ficam cheias dessa inflação do seu próprio eu. Então essas pessoas estão com uma alta confiança. E infelizmente, ouvintes, o que acontece com essas pessoas é que elas acabam metendo o pé pelas mãos. Quantas e quantas pessoas eu tive a oportunidade de atender pessoalmente. Vou citar um caso aqui, que eu acho que eu já citei esse caso aqui quando nós estávamos nos nossos primeiros programas, quando nós estávamos falando sobre o lado oculto das coisas. Um indivíduo compareceu a um local onde eu dava palestras, e depois da palestra ele me pediu alguns minutos em particular, e ele então me disse que estava completamente tomado por elementais que ele havia invocado em rituais de magia. Assim, para resumir a ópera para vocês, ouvintes, ele mesmo concluiu que ele estava endemoniado por aqueles elementais que ele aprendeu com alguém ou em alguma literatura, que ele diariamente ele invocava esses elementais, e agora ele não estava conseguindo mais repousar tranquilamente, não conseguia se concentrar, ele tinha desejos às vezes muito fortes, tinha impulsos que ele sabia que não eram deles, e realmente olhando para a situação que ele descreveu, eu obviamente fiquei bastante constrangido e tive que dar um choque de realidade nessa pessoa, ouvintes, e perguntar a ele: mas por que que você fez isso? Por que que você entrou nesse caminho? Por que que você não pensou antes no que poderia acontecer? Essa pessoa estava pagando um preço caro pela sua inexperiência, ouvintes. Ninguém deve entrar nesse tipo de conduta e começar a praticar a magia e invocar forças que, obviamente, a pessoa ainda não conhece, que ela não domina e que são muito mais capazes de dominar a pessoa do que o indivíduo dominar essa força. Porque podem ser forças e podem ser seres e podem ser também os próprios elementais do indivíduo, porque nós somos compostos de muitos e muitos elementais que corporificam os nossos corpos astrais, nosso corpo mental. Quando eles são energizados, eles ficam realmente muito poderosos. E aí, obviamente, que eu recomendei a essa pessoa que se dirigisse então a pessoas especializadas primeiro em tirar esses elementais mais fortes do seu campo áurico, e há pessoas que são especializadas nisso, mas que principalmente ele deveria mudar a sua postura interna, que ele então, ouvintes, precisaria não mais ficar daquela maneira, porque ele estava viciado naquela energia. Era como se fosse uma droga, né, espiritual, uma droga esotérica que ele encontrou, pois toda vez que ele invocava aquelas forças, os elementais dos elementos, onde ele invocava as forças dos pontos cardeais, então ele ficava muito vitalizado e ele se sentia como se ele estivesse se embriagando, como se ele estivesse se drogando. E isso, ouvintes, não deve ser, obviamente, feito dessa forma nunca. Pois a primeira coisa que um indivíduo que vai praticar alguma coisa prática na magia é realmente estar instruído que nós devemos ser humildes, que nós devemos ser, ouvintes, estarmos conscientes de que nós não podemos reter essas forças, que essas forças pertencem ao universo. E obviamente que ninguém deve basear a sua felicidade, a sua conduta, nesses poderes que o universo tem, que nós podemos canalizar. Nós devemos nos espelhar, ouvintes, na prática que o Mestre Jesus tinha. Pois ele, caros ouvintes, se energizava durante muitos dias nas suas meditações, peregrinando pelo deserto, jejuando e orando, se capacitando, ouvintes, para então, quando ele estava em público, ele gastava, ele despejava essa energia pregando o seu evangelho, distribuindo a sua sabedoria, curando os doentes, ouvintes, e obviamente elevando a alma das pessoas. E quando ele curava, ouvintes, o Mestre Jesus dizia: não sou eu que está curando, não sou eu quem cura, mas sim é o Pai que cura e é a sua fé que cura. Ele se colocava meramente como um canal daquelas energias e jamais, ouvintes, ele se permitiu cair na tentação, na inflação do ego, na inflação do eu, e imaginar que ele, Jesus, é que era o poderoso, que ele era a fonte daquele poder. E jamais, ouvintes, ele disse aquilo que infelizmente diziam dele, de que ele se dizia ser Deus, mas sim ele sempre disse que ele estava com o Pai e que o Pai estava nele, e jamais que ele é que era o super-homem, o super-poderoso. Então, ouvintes, há uma diferença muito grande em autoconfiança, em descobrir dentro de si a força espiritual da vontade e ter, ouvintes, uma confiança desmesurada, uma alta confiança, que é muitas vezes uma inflação do eu. Os verdadeiros espiritualistas, ouvintes, são pessoas que aprendem a se despir do eu, pois o eu, ouvintes, aqui da matéria é mortal. Ele é simplesmente algo que pertence à natureza do pó, e ao pó ele tornará. O verdadeiro poder está dentro. O verdadeiro poder pertence à nossa alma. É ela, ouvintes, que exerce. E as verdadeiras forças do universo estão no universo, ouvintes, para serem canalizadas por nós. E jamais, ouvintes, nós seremos donos, jamais nós seremos mestres dessas energias, mas sim nós aprenderemos a usá-las para o benefício da coletividade, para o benefício do mundo. Jamais caindo nesse erro de imaginar que somos nós que somos a fonte desse poder. Vamos, ouvintes, a uma última frase aqui do Mestre Kutumi para nós encerrarmos esse maravilhoso estudo de hoje aqui sobre a autoconfiança, que vai continuar em próximos programas. É uma frase do Mestre Kutumi que nos diz o seguinte: é sempre mais sábio trabalhar e forçar a corrente dos acontecimentos do que aguardar a ação do tempo. É pura sabedoria, ouvintes. E isso que o mestre disse, de certa forma, já é do conhecimento da sabedoria popular, ouvintes. Quem sabe faz a hora, caros ouvintes, não espera acontecer. Já dizia o hino maravilhoso do Geraldo Vandré, que era a música da resistência, ouvintes, histórica nas últimas décadas no Brasil. Como diz o mestre, é sempre mais sábio trabalhar e forçar a corrente dos acontecimentos do que aguardar a ação do tempo. Então, ouvintes, vamos fazer alguma coisa pela nossa evolução. Porque simplesmente ficar estáticos, esperando o nosso karma, esperando que a evolução venha, ouvintes, ela virá, ouvintes, mas nós temos debaixo dos nossos pés o acelerador da evolução, ouvintes. Vamos engatar uma marcha mais alta, vamos pisar ali no pedal da direita, ouvintes, e vamos acelerar o nosso processo. Mas sempre, ouvintes, mantendo firmemente no chão os nossos pés. Ganhando velocidade, ouvintes, mas sempre com segurança. Estando, ouvintes, primeiro preparado para essa evolução. Sabendo, ouvintes, que a verdadeira evolução não é aqui do eu da matéria. Não é das coisas materiais e finitas. A verdadeira evolução é quando nós conseguimos manifestar alguma coisa cósmica, alguma coisa universal, quer seja o amor, quer seja a caridade, quer seja o pensamento elevado, quer seja a arte, quer seja a filosofia. Muitos campos, ouvintes, que existem para a nossa evolução, que são, obviamente, campos universais, campos cósmicos, e não aqui a nossa vidinha da sobrevivência do dia a dia, dos nossos pequenos e comezinhos afazeres. Precisamos, ouvintes, fazer alguma coisa pela nossa alma, e quanto mais nós trabalharmos por ela, mais nós evoluiremos. E é para isso, caros ouvintes, que nós desenvolvemos a autoconfiança, que nós vamos continuar desenvolvendo com vocês nos nossos próximos programas. E, pela premência do tempo, ouvintes, está terminando mais esta edição do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo aí essa maravilhosa audiência ao vivo e a todos vocês que estão me acompanhando também aí pelas gravações, quer seja aí na sessão de áudio da Levir, ou pelos discos que serão distribuídos com esse trabalho. Muito, muito obrigado, ouvintes, pela sua paciência, pelo seu prestígio, e que vocês possam realmente ter aqui um material para a sua reflexão, para a sua evolução. E convido a todos vocês, ouvintes, para a nossa última vibração, encerrando esse trabalho de hoje. Vamos, ouvintes, nos concentrar, fechando os nossos olhos e, uma vez mais, mantendo o foco da nossa consciência no nosso coração, sentindo o batimento cardíaco, uma vez mais, ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizemos ali a nossa chispa divina, a joia inefável e cintilante do nosso eu imortal, do nosso eu divino, que brilha na forma de uma luz tríplice que irradia em todas as direções. Que essa luz se expanda, preenchendo todo o nosso ser, tomando toda a nossa aura, interpenetrando todo o nosso corpo. Que essa luz brilhe intensamente e ilumine sempre o nosso caminho de evolução. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar e realizar o que dizem as palavras do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que a paz habite sempre as vossas consciências e que a bênção do grande instrutor, ouvintes, que nós transmitimos, sempre possa encandecer as vossas mentes rumo à busca de um maior conhecimento e de mais sabedoria. Sempre, ouvintes, despertando essa luz que já está dentro de vocês, essa chispa divina, eterna e mortal, que está dentro de cada ser humano. Vamos despertá-la e vamos viver uma vida de paz e uma vida de evolução. Nosso programa está a serviço dessa mensagem, ouvintes, e agradecemos a oportunidade de estar a serviço de vocês. Esperamos estar com vocês nos próximos programas, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para estudarmos juntos. E finalizando nosso programa de hoje, desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. Deixamos aí a programação musical interativa da Esotérica FM com vocês e, finalmente, mandamos para vocês, ouvintes, juntando aqui os braços aqui com as nossas mãos aos nossos ombros, enviando um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.